Yeah, Antraz 2013, o beat da agonia. Motherfucker, segura essa. Yeah, eu nunca paro, eu nunca paro. O mundo é bem mais complexo do que você imagina. Do mesmo jeito que o bem existe, o mal também segue na mesma trilha. Não tem guerra, não tem combate, cada um faz a sua parte. Ninguém almeja o lugar de ninguém e nada fica pra mais tarde. O acidente teve que acontecer, a pessoa teve que falecer. O psicopata teve que matar, o pervertido fez alguém sofrer. Vocês não entendem o porquê das coisas horrendas. Não aprendem a maldita lição que o mundo te oferta. O caminho é muito estreito, cheio de corpos dilacerados. O cheiro é muito forte, os vermes são bem alimentados. Abri um buraco lá em cima e a alma de alguém vai descer. Pessoas lá em cima vão chorar por um monte de carne que não vai mais viver. Histórias de pessoas que vêm e vão fazer a vontade do cão. Não sei se por opção, mas o fato é que o equilíbrio sempre é mantido. O bem nunca vai perder pro mal e vice-versa nesse mundo maldito. Histórias de pessoas que vêm e vão fazer a vontade do cão. Não sei se por opção, mas o fato é que o equilíbrio sempre é mantido. O bem nunca vai perder pro mal e vice-versa nesse mundo maldito. O mundo é cruel? Não, eu acho que não. As pessoas só colhem o que plantam e o bem não se colhe com a má ação. Já deveria saber disso, meu caro, que milagres não existem. Pessoas de bem morrem também, todo mundo recebe o seu convite. Ninguém foge da morte, pois a mesma tem um catálogo de endereços. Ela busca um por um em domicílio quando está a esmo, buscando no meio da rua, dando chance pro destino. Às vezes nem estava nos planos, mas vai de carona pro infinito. Ninguém vai entender nada, mas o mundo segue o curso. As lágrimas não trazem ninguém de volta, apenas caem no rosto do defunto. Esse pai está observando tudo que acontece lá embaixo. Ele ainda não está no céu, pois permanece no plano vago. Histórias de pessoas que vêm e vão fazer a vontade do cão. Não sei se por opção, mas o fato é que o equilíbrio sempre é mantido. O bem nunca vai perder pro mal e vice-versa nesse mundo maldito. Histórias de pessoas que vêm e vão fazer a vontade do cão. Não sei se por opção, mas o fato é que o equilíbrio sempre é mantido. O bem nunca vai perder pro mal e vice-versa nesse mundo maldito.